CBN Foz Esportes. Apresentação, Bruno Zanetti. 10 horas e 5 minutos deste sábado, 1º de junho de 2013. Eu sou Bruno Zanetti, está começando o CBN Foz Esportes. Sábado chuvoso, temperatura na casa dos 20 graus. Vamos aos destaques do programa de hoje. Brasil vence a Costa Rica em amistoso de futsal em Foz do Iguaçu com um dos gols marcados pelo estreante Zico. Foz Futebol Clube tenta neste domingo contra a Junior Team em Londrina a primeira vitória na divisão de acesso do Campeonato Paranaense. Campeonato Brasileiro da Série A e B tem a terceira rodada neste final de semana. Brasil reinaugura o Maracanã em amistoso contra a Inglaterra. O Maracanã, jogo que quase não aconteceu por conta de uma liminar da Justiça. Tudo isso e muito mais agora no CBN Foz Esportes. Muito bom dia para você sintonizado aqui em AM 1320 e também no nosso site www.cbnfoz.com.br. Ontem o ginásio Costa Cavalcante em Foz do Iguaçu estava completamente lotado. Aproximadamente 4 mil torcedores assistiram à vitória da seleção brasileira de futsal por 3 a 0 sobre a Costa Rica. Os gols da partida foram marcados por Rodrigo no primeiro tempo cobrando pênalti, Jackson na segunda etapa em tiro livre após a Costa Rica estourar o limite de faltas e o Zico fez o terceiro gol após uma boa jogada tirando da marcação e batendo no canto esquerdo do goleiro Jairo. O goleiro Jairo, aliás, que foi um dos destaques da seleção costarriquenha, fazendo importantes defesas durante a partida de ontem. O mesmo Jackson, que só entrava no time para cobrar os tiros livres, acabou perdendo uma das cobranças quando o jogo já estava 3 a 0. Ele acabou metendo na trave. O estreante Zico, atleta nascido aqui em Foz do Iguaçu, com 22 anos e que hoje joga no Atlântico de Erechim, do Rio Grande do Sul, ele falou sobre a sua estreia. Mas antes da gente ouvir o Zico, o técnico Ney Pereira comentou a respeito da atuação do Brasil, apesar do pouco tempo que teve para treinamentos. Foi bom, achei que foi muito bom até, porque pouco tempo de treinamento e a gente pôde criar uma filosofia de um time que busca a todo momento a posse de bola para jogar. E isso aconteceu. E as estreias foram muito boas, tanto do Zico, quanto do Thiaguinho Carioca, quanto do Diego e por fim do Pimpolho, que é um menino novo, 17, fez 18 anos agora, e que mostrou que a sua convocação tem um critério, tem uma possibilidade dele se firmar. O principal jogador convocado pelo Brasil, o Falcão, do Interlândia, ele não jogou, nem sequer participou dos treinamentos. Apenas inaugurou a sua escolinha de futsal aqui em Foz do Iguaçu na última sexta-feira, mas ele sentiu uma dor no adutor da coxa direita no começo da semana, na partida contra o Cascavel pela Liga Nacional, próximo à virilha, e nem sequer foi à quadra. Também não vai jogar amanhã em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, na segunda partida do desafio internacional contra a Costa Rica. Apesar de não ter atuado, Ney Pereira comentou a respeito do Falcão, que será uma referência nas próximas convocações, como tem sido, por conta da sua experiência, mas também faz parte desse processo de renovação do time brasileiro, já que em alguns momentos, nem sempre, o treinador Ney Pereira poderá contar com o Falcão no time. O Falcão é um jogador que a gente, não só dentro como fora de quadra, ele tem um respeito muito grande e ele passa uma tranquilidade muito grande para os jogadores. Então é muito importante que ele esteja sempre, mas quando não tiver, nós temos que produzir sem ele, e foi o caso de hoje. Zico, agora sim, vai falar sobre a sua estreia na seleção brasileira, já marcando gols. E ele acabou aí sobre os olhares da família e de amigos, comemorando junto à arquibancada do ginásio Costa Cavalcante. Ele falou a respeito dessa situação, que para ele é um sonho realizado. Nem nos meus melhores ou piores sonhos não passava de estrear na seleção brasileira em casa. Então é realização de dois sonhos, né? Tá realizando, tá vestindo a camisa amarelinha e tá em casa junto com meus amigos, junto com a minha família, junto dessa torcida que foi maravilhosa, gritando meu nome, então... E marcar o seu gol, né? E marcar o gol, acho que coração, né? Coração de um grande jogo, uma grande vitória, acho que uma grande estreia também. Zico jogou uma vez como profissional aqui em Foz do Iguaçu no ano de 2007, na final do Campeonato Paranaense da Série Prata. Ele então era jogador do Colégio Londrinense, que decidiu o título contra a ADAF Foz do Iguaçu. Os dois subiram para a Série Ouro do ano seguinte. Eu joguei uma vez só pelo profissional aqui em 2007 e agora voltei com a seleção brasileira. Então, tô feliz, tô muito feliz. É a realização do meu maior sonho, sem dúvida. Tá aí, portanto, o jogador Zico, Vinícius René Dias, o Zico. Ele saiu aqui de Foz do Iguaçu com 14 anos, foi jogar nas categorias de base de futsal do Coritiba, passou pelo Colégio Londrinense e desde 2011 está no Atlântico Erechim, do Rio Grande do Sul, onde disputa a Liga Nacional e esse ano foi campeão da Taça Brasil de futsal lá na cidade de Erechim. Aliás, foi esse torneio que credenciou o Zico para ser convocado pelo técnico Ney Pereira e já começou com o pé direito fazendo gols, o terceiro na vitória do Brasil sobre a Costa Rica por 3-0. Amanhã em São José dos Pinhais, às 10 horas da manhã, tem o segundo desafio internacional contra a Costa Rica, Brasil e Costa Rica. Agora são 10 horas e 11 minutos. Olha, começa a ficar complicada e delicada a situação do Foz do Iguaçu Futebol Clube na divisão de acesso do Campeonato Paranaense. Na primeira fase, são 9 rodadas. 10 times jogam em turno único. Duas rodadas já foram, as duas com derrota para o Foz Futebol Clube. Restam apenas 7 jogos. A equipe iguaçuense perdeu aqui no estádio do ABC no último domingo por 3-2 para o Prudentópolis e na quinta-feira perdeu para o Cincão, líder da divisão de acesso, por 1-0 lá no estádio do Café em Londrina. Amanhã, novamente em Londrina, o time iguaçuense encara a Junior Team pela terceira rodada do campeonato. Mesmo tendo várias mudanças em relação à primeira partida para a segunda partida, o Foz Futebol Clube não conseguiu reagir. Claro que o técnico Edson Borges analisou que houve uma melhora de um jogo para outro, mas o resultado final continuou o mesmo, o Foz não pontuou ainda. Jogos deste domingo a partir das 3h30 da tarde, ou melhor, o primeiro jogo acontece às 11 horas da manhã, em Londrina, PSTC e Roma de Apucarana. Aliás, o jogo não será na cidade de Londrina, mas não será no estádio do Café, será no Ubirajara Medeiros, um centro de treinamentos lá em Londrina, PSTC e Roma de Apucarana. Aí sim, no domingo às 3h30 da tarde, no estádio do Café, Junior Team e Foz Futebol Clube, em Francisco Beltrão teremos Colorado e Metropolitano, Colorado jogando na cidade de Francisco Beltrão, e no Emílio Gomes em Irati, o Francisco Beltrão não tem mando de campo, vai jogar Francisco Beltrão e Cincão. E no estádio Newton Agilberti, em Prudentópolis, teremos Prudentópolis e Grêmio Maringá. O Foz Futebol Clube, no momento, ocupa a lanterna da divisão de acesso. É o único time que ainda não pontuou no campeonato em 2 jogos. A liderança é do Cincão, com 6 pontos, 100% de aproveitamento. O segundo é o Metropolitano de Maringá, com 4 pontos. Francisco Beltrão, em terceiro, com 4. Junior Team, em quarto lugar, com 4 pontos. Prudentópolis é o quinto com 3, Colorado é o sexto com 2, Grêmio Maringá e Roma de Apucarana, assim como o PSTC, cada um tem 1 ponto. O Foz é o único time que ainda não pontuou no Campeonato Paranaense da divisão de acesso. Apesar disso, o presidente do Foz Futebol Clube, Arif Osman, concorda que o torcedor tem que ficar mesmo desconfiado com essa campanha, mas ele continua confiante que o time subirá para a primeira divisão no ano que vem. O público tem que ser desconfiado mesmo, tem que ser, nós fizemos 2 anos tentando bater na trave, esse ano começamos mal, mas nós temos que contar com o público tem que prestigiar, tem que dar valor a esses meninos, a parceria é boa, é para 6 anos e ela nos garante uma vaga na primeira divisão, gente, só tem que ter paciência, na hora certa nós vamos estar subindo. Daí, portanto, o presidente do Foz Futebol Clube, Arif Osman, falando sobre essa situação do time iguaçuense. E neste final de semana acontece um torneio internacional de badminton aqui em Foz do Iguaçu. Badminton é um esporte disputado no mínimo por dois atletas, né, individual, tem uma rede, é semelhante ao tênis, mas tem as suas diferenças, claro. Começar pela que não é bola, é peteca. E as raquetes também têm uma certa diferença. O Eliseu Paulo Machado, presidente da Federação Paranaense de Badminton, comentou ontem em entrevista à Rádio CBN sobre esse torneio realizado aqui na Terra das Cataratas. É o Mercosul International Series de Badminton 2013. É a primeira vez que esse evento sai do eixo Rio e São Paulo. Ele está em Foz do Iguaçu. Ele é uma etapa do Circuito Mundial de Badminton. Entrada gratuita. Para nós é uma felicidade muito grande estar no Paraná esse evento. E acontece em Foz do Iguaçu. O Eliseu falou também sobre o número de participantes nesse torneio, que para ele surpreendeu. São 75 competidores de 10 países. Foi uma surpresa para nós muito grande. O primeiro evento acontecer fora do eixo Rio-São Paulo, tendo em vista que o pessoal tem um custo maior de deslocamento, que os voos internacionais chegam até Rio-São Paulo. Mas surpreendeu, o pessoal teve segurança em o projeto que criamos aqui em Foz do Iguaçu. Foi uma sinergia de parcerias entre o governo federal, o estadual, o municipal e a federação. Foi bem joia, sabe? Eliseu Paulo Machado falou também sobre a atual situação desse esporte, que não é muito conhecido, não só no Paraná, mas também no Brasil, mas ele falou a respeito da situação aqui no estado. O badminton vem se tornando um esporte de muita aceitação escolar, porque você não depende só da quadra para o jogo, né? Você depende do local coberto de preferência para a prática, pode ser praticado por meninos e meninas juntos, então é um diferencial que nós temos. Você não vê muito badminton nos parques, nas praças, porque o material de prática é muito leve. A peteca pesa apenas 5 gramas. Então, qualquer corrente de ar vai alterar essa prática. Embora nós temos no Paraná uma adaptação a essa peteca para jogar ao ar livre. Eu creio que mais 5 a 10 anos a gente vai estar com um esporte muito forte no estado. E até uma alegria nossa também, num projeto feito em parceria com o governo do estado, através do Secretaria de Estado do Esporte, o badminton já está em todos os jogos oficiais do estado do Paraná. Nos jogos escolares A e B, jogos da juventude, jogos abertos e para JAPES. Então, a massificação vai surgir a partir deste ano, eu creio, no estado do Paraná. A gente está bem feliz, há muitos projetos aí, muitos cursos de capacitação para professores, enfim. Eu creio que 5 anos a gente vai ser um esporte muito falado nas rádios, nas televisões e muito praticado pelas famílias paranaenses também. Tá aí, portanto, Eliseu Paulo Machado, presidente da Federação Paranaense de Badminton, falando sobre esse torneio Mercosul que acontece aqui em Foz do Iguaçu neste final de semana. Final de semana esse que não tem partidas dos times de Foz do Iguaçu na Série Ouro do Campeonato Paranaense, mas tem rodada neste sábado, às 8h30 da noite, no ginásio Antônio Lacerda Braga, em Paranavaí, tem São Lucas de Paranavaí, contra a equipe do Cascavel, Cascavel jogando em Paranavaí. Também neste sábado, às 8 da noite, em Campo Mourão, tem Campo Mourão e Pato Branco. Às 8h30 da noite tem Quedas do Iguaçu contra a equipe do Guarapuava. As equipes de Foz do Iguaçu jogam no meio dessa semana. No dia 5 de junho, quarta-feira, o Foz Cataratas Futsal recebe o Ivaí no ginásio Costa Cavalcante. Já a equipe do Foz Futsal vai jogar no dia 8 de junho, no próximo sábado, também no Costa Cavalcante, contra a equipe do Marreco de Francisco Beltrão. Agora são 10 horas e 19 minutos. Hoje tem futebol aqui na CBN, Campeonato Brasileiro da Série A. A partir das 3 horas da tarde, a CBN transmite direto da Vila Belmiro, Santos e Grêmio. O Santos, que não tem mais o técnico Muricy Ramalho, que foi demitido na noite desta, ou na sexta-feira ainda, durante a tarde de sexta-feira, o técnico Muricy Ramalho foi demitido. Na sequência, temos a transmissão aqui na CBN de Corinthians e Ponte Preta, direto do Pacaembu. É a partida transmitida pela rádio que toca notícia, Campeonato Brasileiro da Série A. Que também tem hoje Botafogo e Cruzeiro, Atlético Paranaense e Flamengo. Atlético jogando na cidade de Joinville, em Santa Catarina. O Vitória encara o Vasco. Goiás recebe o Coritiba. E no domingo, às 18h30 da tarde, o Fluminense pega o Criciúma, o Internacional joga contra o Bahia, Náutico encara a Portuguesa e o Atlético Mineiro joga contra o São Paulo. A liderança é do São Paulo, que é o único time com 6 pontos, 2 vitórias em 2 jogos. Na sequência temos Cruzeiro, Vitória, Internacional, Botafogo e Coritiba, todos eles com 4 pontos. A Série B do Campeonato Brasileiro começou ontem a terceira rodada. O Joinville venceu o Asa por 2-0. O Icasa perdeu em casa para o Avaí por 4-3. Paysandu e América de Natal empataram em 1-1. Paraná Clube perdeu em Itápolis para o Oeste por 1-0. Figueirense derrotou o Sport por 3-2. ABC e Ceará empataram em 1-1. Hoje, às 4h20 da tarde, tem Palmeiras e América Mineiro. Claro, você terá informações aqui na rádio CBN durante este jogo. E na Seleção Brasileira, amanhã, transmissão, retorno do Maracanã. Brasil e Inglaterra jogam às 4 horas da tarde. A transmissão da CBN começa a partir das 3 horas aqui na rádio que toca notícia. Não dá tempo para mais nada, vem aí o CBN Entrevista, hoje com o observador de arbitragem da Federação Paranaense, Gerson Antônio Baluta, e às 11 horas tem CBN Turismo. Um bom final de semana, até lá! CBN Esportes.